mais antigos, sobre o que é que era o planeamento e planos, etc. Falando apenas de 82, quando surgiu praticamente a criação da figura de PDR, antes disso houve diversas outras figuras de planeamento, mas a figura de PDR, como habitualmente e hoje é reconhecido, na verdade surgiu mais em 82, e já nessa altura era definido o planeamento do território, como tendo o objetivo mais do desenvolvimento e não apenas mexer no espaço físico. No entanto, o PDM do Porto, quanto a mim, tem uma primeira grande novidade, julgo que deve ser abordada. É que o PDM do Porto é um dos projetos, se não o primeiro, a ser elaborado com a legislação mais recente de PDRs. Sob, mais genericamente, os instrumentos de gestão territorial, a legislação de 99. Portanto, este PDM do Porto, na verdade, pode aproveitar das novidades ou das inovações que esse regime de 99 veio trazer. Não queria também gastar muito tempo nisso, mas referir que, por exemplo, é a partir do 380-99, pela primeira vez surge muito explícita a pré-equação urbanística como forma de depois dar execução aos próprios planos urbanísticos. É também com o 380-99 que surge pela primeira vez a possibilidade de haver planos intermunicipais de ordenamento territorial, a ser um termo também desenvolvido, portanto, podendo abranger diversos municípios, e só como nota de rodapé, infelizmente até hoje apenas se fez um plano intermunicipal de ordenamento territorial, que é o que tem a ver com o Alto Douro Vinhateiro e um pouco até por pressão externa, para obter fundos da União Europeia. Mas é uma figura que está legalmente prevista e que abriria possibilidades muito interessantes de elaboração entre diversos municípios de planos de ordenamento. Uma outra novidade foi a estrutura ecológica municipal, também ser explícita, ter que estar explícita nos planos dos PDMs, e também uma que nós damos muita atenção, que é defender que a concretização dos PDMs deva ser feita através de unidades de execução. O que é que isto tem de novo? Bem, se nós nos lembrarmos que a forma anterior de execução de planos urbanísticos, que era feito na gestão urbanística, era, ao fim e ao cabo, o licenciamento peça, caso a caso, pedido a pedido, e elaborar a obra por obra. E, portanto, faltando, em muitos casos, aquela visão integrada e em conjunto que era absolutamente necessária. E eu que trouxe aqui esta questão, por exemplo, das unidades de execução, porque, até para, do ponto de vista político, introduzir aqui também alguns fatores e elementos para o debate, eu quero dizer que é minha opinião sobre o PDM do Porto, se o pudéssemos traduzir em uma ou duas frases, eu gostava de o traduzir por ter sido, do meu ponto de vista, uma oportunidade pouco aproveitada, para não dizer desperdiçada, e sobretudo também tem uma grande dose de desperdício. Desperdício ou falta de aproveitamento da oportunidade, porquê? Justamente porque o PDM do Porto tinha condições para marcar positivamente, muito positivamente, a cidade do Porto. Muito mais do que julgo que veio a acontecer. Porquê? Não só por esta circunstância de ter sido dos primeiros a poder usar os novo regime dos instrumentos de gestão territorial, com aquilo que ele trouxe de novo, mas também outros aspectos que têm o seu governo. Também teve uma equipa elaborada de técnicos muito conceituados, ou seja, quebrar muitas outras pessoas ligadas ao planeamento territorial de qualidade, mas também neste PDM esteve gente de muita, muita qualidade. E, na verdade, algumas destas características não souberam, não houve o devido aproveitamento dessa situação. Depois, até como nos foi sugerido, e mesmo para acabar, referir que, apesar de tudo, este PDM, quando aponta algumas das suas orientações principais, tinha aspectos muito, também, como eu digo, positivos, que acabaram por não ser concretizados. Um deles diz respeito aos espaços verdes, propunha-se aumentar significativamente para o dobro a área verde, ou a captação da área verde por habitante, passar de 7 para 14, e mesmo assim ainda ficaríamos bastante distantes dos 20 hectares por metro quadrado por habitante, que é, enfim, uma norma ou uma meta europeia, portanto, ser uma em relação ao ambiente, aos espaços verdes, e uma outra que apontava como prioridade a reconstrução do edificado em detrimento da nova construção. E, terminando mesmo, dizer que quer em relação a cada um destes grandes objetivos, e depois podemos particularizar isso, quer em relação a cada um destes grandes objetivos, nós dizemos que a sua concretização deste PDM aboliu completamente, ou muito acentuadamente, cada um destes dois grandes objetivos que eram muito importantes. Quando nós fizemos essa pergunta, aproveitamos essa oportunidade. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui. A mim parece-me que estes debates são muito saudáveis, estas conversas são muitíssimo importantes. Eu irei aprender seguramente muito, acho que todos aprendemos muito, e faz bem à classe política vir falar com os munícipes, vir falar com o povo. Muitas das vezes estamos fechados sobre nós próprios, nós conhecemos bem as assembleias municipais, e por vezes perde-se um bocadinho o norte, o que é que se passa fora do espaço político. Pediram-me que trouxesse aqui uma visão sobre uma opinião sobre o que é que tem sido estes anos de plano diretor municipal, como é que nós percepcionamos, o que é que nós vemos. Bom, nós vemos essencialmente o plano diretor municipal como um instrumento, uma ferramenta, um veículo de implementação de uma visão de cidade, de uma política para a cidade. Uma visão para a cidade de uma cidade pouco densa. É, de resto, um plano diretor municipal conhecido e acusado por parte da promoção imobiliária, que está ligado à construção, como sendo um plano muito restritivo. É um plano que eu também gostaria que houvesse mais construção, reconstrução em vez de construção nova, mas que está virado para a reconstrução, que investe na reconstrução, porque é um plano que tem consciência que o Porto é uma cidade solar, com um centro histórico enormíssimo, com um centro histórico que está muito degradado, muito debilitado, com muitos prédios que estão desocupados, devolutos, e, portanto, há neste plano diretor municipal um foco e uma preocupação com a recuperação do centro histórico. Há igualmente uma preocupação grande com a mobilidade. A mobilidade na cidade, a mobilidade dos cidadãos e dos diferentes meios de comunicação na cidade, é uma preocupação que tem estado na atuação e na execução deste plano diretor municipal. Contudo, é algo que nós, pelo menos, conheço isso, que não é perfeito. Não foi um plano que se possa qualificar perfeito. Estes instrumentos é bom que sejam dinâmicos, é bom que sejam observados e acompanhados ao longo do tempo e que se perceba o que é que se pode melhorar, o que é que se pode corrigir, o que é que se pode fazer melhor. Está previsto a esse propósito, em curso, uma alteração ao PD. Eu acho que faz sentido olhar para ele e perceber o que é que pode ser alterado. Eu colocava aqui só uma tónica em três perspectivas diferentes relativamente ao que se pode fazer a um PD, e penso que não vou dizer nenhum disparate. O PD pode ser retificado, pode ser corrigido, é algo que os executivos municipais podem fazer e executá-lo por sua própria decisão. Um PDM pode ser alterado, que é algo que visa provocar algumas mudanças, porém sem nunca alterar aquelas que são as linhas mestras, aqueles que são os pilares basilares da condução política desse PDM. E o PDM pode ser revisto, e se estivermos a falar numa revisão do PDM, estamos a falar de uma alteração total daquilo que é o plano diretor municipal, daquilo que está em curso, para que não haja nenhuma confusão, é uma alteração ao PDM. Portanto, não vão ser alteradas as linhas mestras, as linhas basilares deste programa. E quais são os objetivos desta alteração? Quais são os objetivos que presidem a estas alterações? Eu diria que são quatro, cinco objetivos, grandes objetivos. Um primeiro que prende-se com a definição com rigor daqueles que são as linhas de fronteira do nosso concelho, da nossa cidade. Estas linhas de fronteira é algo que está definido e é claro, se estivermos a falar nos concelhos de Matosinhos e nas fronteiras com o concelho da Maia, não é 100% claro quais são as nossas fronteiras com o concelho de Gondomar. Um segundo ponto que se prende com a hierarquização da rede viária. O Porto mudou bastante nos últimos 5, 6 anos. O metro do Porto, o seu crescimento, a sua implementação na cidade, introduziu alguma complexidade às nossas redes viárias, que têm que ser, de novo, observadas e perceber de que forma é que elas se articulam entre si. Uma vez mais, aqui presente a preocupação com a mobilidade na cidade. Um terceiro ponto, que é a classificação dos solos. Perceber o que é que faz sentido alterar ou não, o que é preciso manter, o que é preciso reclassificar. E mais dois pontos. Fazer alguns aperfeiçoamentos àquele que é o regulamento do PDE. Nota-se aqui e ali algumas incoerências neste regulamento e neste PDM. Eu diria que isto, se calhar, fruto da forma como o PDM nasceu e foi desenvolvido e foi aprovado. E por último, eu diria que vale a pena repensar o número de OPGs que temos na nossa cidade. A mim parece-me que temos OPGs a mais, que são bastante complexas e com o objetivo de alcançar a perfeição, não estamos a conseguir fazer coisas bem feitas. E parece-me que aproximadamente 20 OPGs para a cidade do Porto é excessivo. Mas seriam estes os pontos que faz sentido discutir, que faz sentido debater. Estas alterações estão num período de participação. Aliás, já decorreu um período de participação preventiva onde todos os municípios se puderam pronunciar, se puderam alertar para pontos relevantes e irá posteriormente entrar num período de discussão pública, onde acho que faz sentido que todos os cidadãos participem e eventualmente voltarmos aqui a sentar nesta sala e voltar a discutir aquilo que estiver em cima da mesa para discutir. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Câmara Comércio também este convite. Eu estive, não na gênese da Câmara Comércio, mas nas primeiras iniciativas da Câmara Comércio, na altura do Parque da Cidade, naquele movimento que foi criado. E depois, como vereador do ambiente, tive várias oportunidades de contacto com a Câmara Comércio, muitas vezes perguntaram nas orelhas sobre algumas medidas que eram tomadas do ponto de vista ambiental, naturalmente com discordâncias que tivemos ao longo desse período, mas não posso deixar de reconhecer que a Câmara Comércio teve um papel importante e interventivo, independentemente de concordar ou não com algumas das posições, tinha uma posição de frontalidade e de intervenção cívica que era extremamente relevante. E eu iria tentar, então, aqui fazer uma intervenção de uma visão mais política sobre as questões do PDM. E é bom que tenhamos consciência que o PDM estava, havia uma equipa que estava constituída, aliás, vejo aqui uma pessoa que fazia parte dessa equipa, ainda do que do engenheiro Nuno Cardoso, digamos, do mandato do Partido Socialista, que estava já em Lazar, estava numa fase avançada de elaboração da alteração do PDM do Porto. No século passado, no milénio anterior, não seja dito, mas era assim que estava a ser feito. As eleições de 2001, na minha opinião, também em consequência dos movimentos cívicos que se foram criando e que levaram a população do Porto a intervir muito na vida da sua cidade, o movimento em defesa do Parque da Cidade e todas as questões relacionadas com a intervenção urbana, reabilitação urbana da Porto 2001 em particular, que criaram grande dinâmica do ponto de vista da opinião das pessoas, contribuíram também para os resultados eleitorais das eleições de 2001 e que alteraram aquilo que era, digamos assim, quer o partido que estava à frente da Câmara, quer a correlação de forças que se vivia no Porto. Isso fez com que a equipa do PDM tenha sido, em parte, desmembrada, com outras pessoas, mas fundamentalmente passou a haver uma visão diferente do poder político e, portanto, eu acho que nós temos aqui um PDM que terá tido várias fases, diversas interpretações e depois teve uma outra componente que eu acho que foi extremamente interessante, mas também tem as suas consequências, que é não havia maioria absoluta naquele mandato e este PDM talvez seja dos PDMs feitos no país aquele que teve mais discussão no sentido que houve discussão pública, houve alterações, nova discussão pública, novas alterações e houve um processo que demorou vários anos até o PDM ser aprovado, ainda nesse primeiro mandato, embora só publicado no Diário da República, já no segundo mandato do Dr. Rui Rio. Essa participação e que as pessoas se envolveram, houve centenas de propostas de alteração, houve muitas instituições a promoverem debate e a Assembleia Municipal teve aqui um papel muito importante em toda essa discussão, faz com que tenhamos um PDM que eu diria que é um PDM feito a várias mãos, com diferentes interpretações, não é uma manta de retalhos, não é isso que eu quero dizer, mas é um PDM que tem muitos contributos e nota-se, que é para quem faz uma leitura do PDM, que há ali até algumas situações de incoerência, que nos sítios se conseguiu umas coisas, nos sítios não se conseguiu, mas é, digamos, um PDM que tem. E acho que tem aspectos que são extremamente positivos, nomeadamente, do ponto de vista ambiental, não era que o governo do ambiente seja da altura, é porque a legislação também se atualizou e este PDM, como disse o José Caixa, é o PDM de nova geração e as preocupações ambientais passaram a estar presentes naquele documento, nomeadamente do ponto de vista de áreas de proteção ribeira, que passou a ser, digamos, um passo muito importante. Por vezes discutiu-se demais a questão da volumetria, quando o PDM não se reduz apenas à questão da volumetria, mas é este PDM. Mas o PDM depois é implementado já numa situação diferente, eu diria numa situação de maioria absoluta. E quais são, na minha opinião, os quatro traços caracterizadores, desde essa altura, 2006 até agora, do ponto de vista político da implementação do PDM? Um primeiro traço é, curiosamente, desde o Dr. Maria, Presidente da Câmara, nós tivemos quatro vereadores do urbanismo. Aliás, o urbanismo e a cultura são as duas pastas em que tem havido mais vereadores e mais substituições de vereadores. Recordar-se, tivemos o arquiteto Ricardo Figueiredo, que esteve, digamos, e que entregou a proposta de PDM na Câmara. Depois tivemos o Dr. Paulo Moraes, que já foi ele que acompanhou o resto da discussão do PDM. Depois tivemos uma das anteriores, o Dr. Lino Ferreira, e temos agora o Dr. Gonçalo Gonçalves. E embora os quatro vereadores exerçam as suas funções com competências delegadas do mesmo presidente, eu creio que não há dúvidas absolutamente nenhumas que cada um dos vereadores tem interpretações completamente diferentes sobre aquilo que é, digamos, quer os instrumentos de planeamento urbanístico, quer o papel do vereador do plano do urbanismo. Eu, só para dar aqui um exemplo, todos nos recordamos que há aqui uma matéria que é extremamente polémica e que houve uma mudança radical de interpretação, que é o chamado artigo 3º do PDM, que é o chamado direitos adquiridos, ou seja, aquilo que já estava em andamento quando o PDM foi aprovado, ou com pedidos de informação prévia de aprovadas, etc., e que o Dr. Paulo Moraes tinha um princípio que é nada disso dá direitos adquiridos, nada disso serve, e portanto tudo isso que estava antes do PDM não tem qualquer validade agora, e agora assistimos a uma interpretação completamente diferente, quer dizer, há direitos adquiridos, os PICs davam direitos adquiridos, e portanto aquilo que estava aprovado nos PDM pode-se construir. E portanto temos vindo a assistir a uma série de construções na cidade do Porto, que vêm de trás, que tinham sido proibidos por um vereador do urbanismo. Eu dou apenas um exemplo. Aquilo que está a ser construído no gaveto da Rua Senhora da Luz, quase a chegar ali ao Castelo, não, do Queijo, Castelo da Aposta. Agora está a ser construído ali num pequeno gaveto, uma determinada, um edifício de alguma voluntaria. Que o Dr. Paulo Moraes dizia que, não senhor, é impossível construir isto, e ele agora está a ser construído por uma interpretação diferente. Este é um dado que, naturalmente, condiciona a forma de implementação do PDM. O segundo dado é uma paralisação, aquilo que há bocado dizia Pedro Moutinho, o plano petromunicipal definia, eram 25 zonas, são 24 zonas, que são as chamadas unidades operativas planeamentista, ou seja, são zonas do território que se dizia o PDM deixa isto mais ou menos em aberto, define uma orientação e agora é preciso fazer um planeamento da malha fina, nomeadamente por intermédio de planos de pormenor. Bem, até ontem, e eu não sei se foi por pressão da Câmara Aberta deste debate, até ontem a única OPG que estava a avançar era a Avenida Nuno Alves. Portanto, aquela avenida que ia a ser aberta entre a rotunda dos heróis Praça do Império, que ia até a Avenida Boa Vista, paralela mais ou menos à marginal da Avenida Brasil e Montevideo. Ontem, na reunião de Câmara, foi avançado os termos para o plano pormenor para a Zona da Rainha. A Zona da Rainha é ali junto ao Parque Nascente, do lado, digamos, do Porto, e que vai até mais ou menos ao bairro São João de Deus, que ainda está de pé. Avançou alguma coisa do ponto de vista do plano de pormenor de Ponto Mil, e depois avançaram as retificações ao plano de pormenor das Antas e também um plano de pormenor para tentar legalizar a situação dos aulas, que é uma situação que se arrasta há décadas na cidade do Porto, de construções ilegais com a Câmara de Comércio. Está com centenas de pessoas que adquiriram as suas frações naquele tal boa-fé, que estava a ver sem qualquer problema, e que não podiam ou legalizar, quem tem as lojas comerciais foi fechado, quem tem apartamentos não pode vender com ter licença de utilização, e se vai procurar legalizar, remediar uma coisa que já vem da década de 70 e de existir a cidade. Bem, mas destas 24 unidades operativas para a gente estão, de facto não avançou praticamente nada. E, portanto, continuamos a ter uma área muito significativa da cidade do Porto, que era necessário fazer o planeamento à escala fina e que não foi feito planeamento, e como disse o Zé Castro, e com razão, o PDM normalmente o seu período de vigência é 10 anos, estamos neste momento aqui com as alterações, eu vou já falar nisso, mas sem ter avançado esta unidade operativa para a gente estão, as coisas não avançam como devia ser, e ainda com um problema, que é, em áreas de território de idade operativas pela Metista, estão a ser feitas algumas coisas que até contrariam aquilo que está definido no PDE do ponto de vista dos princípios dessas idades operativas de planeamento Metista. E essa é, digamos, uma terceira questão que eu gostava de vos colocar, é que eu acho que tem havido tentativas de subversão do PDE. E eu afirmo isto, digamos, com toda a polémica que naturalmente a primeira afirmação tem, e tem a ver com o seguinte: no início deste mandato, procurou-se apresentar uma coisa na Câmara, e foi aprovado pela Câmara, como eu voto contra, e do arquiteto Loé Fernandes também, que eram as tais correções ao PDE. Correções, inclusive ao Pedro Moutinho, são coisas para corrigir, para às vezes faz-se um livro documento, ou as incoerências, há coisas que é preciso corrigir, porque de facto se verifica, muitas vezes na prática, quando se implementa, que há ali algumas coisas que é preciso corrigir. Já está para o referir. Só que aquilo tinha alterações que eram substanciais ao PD. Foi aprovado, felizmente não passou nos organismos de tutela, quer a CCDE, quer, digamos, em termos parlamentares, não deram parecer favorável que aquilo fosse correção. E agora foi, digamos, essas correções foram transformadas em alterações. E já foi, digamos, aprovado e está num processo de avanço. E eu acho que essas alterações, e depois posso voltar a isso, podem introduzir alterações muito substanciais naquilo que é o PD, nomeadamente do ponto de vista da modificação do uso de solo para legalizar algumas coisas que já se fizeram, quer no Parque da Cidade, e já de uma interpretação diferente. No Parque da Cidade foi decidido que não pode haver uma impermeabilização superior a 5% da área daquele território. Todos, eu estimo, digamos, nessas questões, 5% é não pode haver impermeabilização superior a isso. A nova interpretação é que não pode haver impermeabilização superior a 5% para além daquilo que já lá está. É completamente diferente. Mas é esta a interpretação que hoje está em vigor e que permite aquelas construções que têm vindo a aparecer, do SEDOR, do pavilhão da água, da impermeabilização junto à feira popular, o queimóvel, etc, etc. Né? E estas alterações são preocupantes, mas já estão ali, já estão a passar o tempo. Deixo depois para algumas questões para poder falar. Então, boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e passo diretamente ao assunto. Quero ver se não gasto nada durante os 7 minutos e diria como ponto de partida, parafraseando ou invocando aquilo que ouvi um dia dizer ao professor Nuno Grande, que a medicina é uma questão técnica, mas a saúde é uma questão política. Eu transportaria isso para a questão que estamos a tratar e diria que a arquitetura ou a construção é uma questão técnica, mas a cidade é uma coisa, uma questão política. E, portanto, é a política que estamos a falar. Se é uma questão ideológica ou não, eu penso que sim. O conceito de cidade, que é, no fundo, que deve estar plasmado, do meu ponto de vista, nisto que é um contrato entre quem elege e quem é eleito, é questão política, é questão ideológica e, realmente, não é assexuada. Não é uma coisa que não dependa nem de um lado nem para o outro. E, portanto, é bom, até mais interessante, que a cidade caminhe sobre ideias, de certo modo, antagónicas, sendo certo que a elaboração de qualquer plano significa o corno de acordo sobre determinados patamares para conseguirmos subir o lance. Isto é um bocado abstrato, mas eu já explico. Relativamente ao PDM que temos atualmente, eu penso que ele é, e vou transmitir ideias muito simples, sem com isto querer omitir aquilo que pode ser a justificação de cada uma destas ideias. Eu julgo que é um documento, dentro daquilo que foi dito, genericamente estou de acordo, a equipe, o conceito, etc., mas depois ainda o documento final surge no fim, digamos, de um conjunto grande chegas, de debates, quer no espaço público, quer no espaço político, mas resulta, do meu ponto de vista, e tenho dificuldade em sair disto, um documento demasiadamente agarrado às questões da edificação da cidade. Portanto, demasiadamente edificatório. O que se pode fazer e o que não se pode, muito mais do que aquilo que se deve fazer, ou que não se deve fazer. Aqui há uma nuance que terá político-ideológico, mas é aquilo que eu penso. Outra coisa, isto relativamente ao documento em si mesmo, é um documento que é muito chato de ler, porque quem queira ler o PDM adorme à segunda página e à terceira, porque não só a repetição, uma falta de criatividade é praticamente total. E isto não tem a ver com o que devia ficar aqui, também aos autores, nem tem a ver à forma como os PDM, como os planos diretores municipais que estão enquadrados hoje, quer na legislação da lei, quer, digamos, nas práticas, e, portanto, os efeitos disto são, do meu ponto de vista, pouco interessantes. Eu diria que a cidade não se faz com planos. Portanto, o plano diretor municipal é relativamente pouco interessante, como documento e também como arma para fazer o dia da manhã. A cidade faz-se fundamentalmente com projetos. E os projetos só se fazem com desenho. E o que eu acho que este caderno não tem é desenho. Contrariamente àquilo que, por exemplo, tinha, e para estabelecer, digamos, um marco temporal e da referência, no ponto de vista é importante, o Plano Zelo. O Plano Zelo, que foi o Roberto Zelo, que está menos dentro disso, de 1963, publicado em 63, realizava alguns, durante um período de tempo relativamente curto, antes, no qual se implicaram não só o Roberto Zelo, o urbanista, enfim, da referência na altura, muito ligado às questões da cidade moderna, uma equipe de arquitetos, eu diria, de luxo, nesta cidade, que trabalharam desenhando a cidade. E, portanto, introduzindo num documento de caráter jurídico, evidentemente, os seus efeitos, etc., mas introduzindo aquilo que é a disciplina base da organização do espaço, que é o desenho. E, portanto, associando ao desenho determinado tipo de ideias que têm a ver com a produção, têm a ver com a mobilidade, têm a ver com os espaços verdes, têm a ver com um grande, enormíssimo conjunto de situações e circunstâncias. Eu diria que só se pode construir a cidade tendo um desenho, sendo que esse desenho tem de se basear numa ideia e, portanto, num conceito. E o que está aqui em causa é qual é esse conceito, por vez que leva a um plano, a um projeto, a uma obra e assim se completa o ciclo. Só tendo as obras feitas é que nós conseguimos avaliar. Isto são marcos de tempo relativamente importantes e deste ponto de vista, não pode haver pressas, digamos assim, nesta questão de construir uma cidade. É disso que continuamos a falar. Mas também só se pode construir aquilo que é financiável. Aquilo que decorre de um conjunto de questões, quem chama hoje é isso, a engenharia financeira necessária para tornar praticáveis as ideias, os planos e os projetos. E tudo isto constitui direitos. E, portanto, é direitos também que se fala quando falamos de planos diretores municipais. Sabemos que hoje vivemos num caldo de cultura, do ponto de vista legislativo, que é pouco menos que caótico. Eu diria que cada um lê, como aliás já se verificou o seguinte, em situações mesmo as mais específicas, como quiser. Cada um de nós pega naquele documento, introduz-lhe o Marcelo Rebelo de Sousa, o Freitas do Amaral, e assim consegue dobrá-lo, digamos, à sua imagem semelhante. Portanto, esta construção de direitos é muito relativa, mas também temos de falar disso, no meu ponto de vista. Este caderno, e podíamos que fizéssemos uma avaliação, um pouco a picar em algumas das questões que a mim mais me dizem, é a questão da escala. Eu continuo a pensar que este caderno chega a ser aflitivo a forma como apaga tudo o que está para além da circunvalação e do Rio Douro. As plantas do caderno, por exemplo, não, metem uma trama cinzenta em tudo o que está à volta. Não sei, mas seria interessante falar do ponto de vista psiquiátrico, digamos assim, ou psicológico, analisar o que significa isto. É o apagamento. Onde é que isto, por exemplo, se reflete? Há bocado falou-se na Avenida Nunalvas, eu tenho defendido que a Avenida Nunalvas deve, a bem ou a mal, criar condições para passar para além do Parque da Cidade e ligar-se a uma desliga. Para mim é muito claro. Esteve sempre nos planos, assim, todos, desde o início do século, passando por todos que fizeram nos princípios da República, nos anos 30, nos anos 40, Almeida Garreta, etc, etc, para vir, no último PDM, acabar no Boa Vista. Está aqui a senhora arquiteta que desenhou também, ou ajudou a desenhar. Não, não estou a dizer que é responsável, estas coisas são decorrentes do conjunto. Sou responsável, sim, senhora. Pois, completamente. Portanto, a questão da dimensão do plano, acho que não é possível fazer nenhum plano que não tenha a escala integrada numa escala metropolitana. E isso continua a não existir. Quer a gente queira, quer não, todos os planos que não tenham, para mim, esta escala, haja vista ao projeto do metro, etc, etc, por aí fora, não preciso falar muito mais, o aeroporto, o porto do mar, etc, as grandes infraestruturas que se referem à área metropolitana, fazer planos diretores municipais, mas são todos assim, o Caio, o Matosinhos, o Porto, o Palombo, etc, são todos filhos da mesma mãe. E é uma mãe um bocado complicada. A questão também do PDM do Porto, do meu ponto de vista, comete um erro, se calhar justificável na altura, mas ao isolar das questões da cidade a Baixa. Todos nós reconhecemos que é um centro histórico, que é uma Baixa, que tem uma história, que tem uma forma, que a gente a reconhece imediatamente, e daí partimos para esta conclusão. Tem problemas específicos? Ora, eu acho que não. Acho que o problema é da cidade. Não deve haver zonas com mais problemas do que outros e, sobretudo, a forma de os atacar, do meu ponto de vista meteorológico, para mim, é rigorosamente a mesma. Não faz diferença absolutamente nenhuma. Isto é um pouco, enfim, bruto, dizendo assim, mas onde é que eu encontro esta malformação? É que tanto o PDM como a nossa legislação, todos sabemos disso, sobretudo hoje, dedica quase exclusivamente o seu tempo e o seu espaço à construção nova. E não dedica tempo nem espaço nenhum à reconstrução, chamamos à construção velha. De tal forma que a própria lei diz que quando eu mexo numa porta, automaticamente transforma aquele edifício em construção nova e, portanto, aplicam-se todas as regras. E essa é uma das razões porque a Baixa não vai sair do sítio enquanto isto não se alterar absolutamente. Isto é, o regressarmos ao tempo de fazer obras em casa. Eu vivo num prédio, precisa de umas obras, de umas pinturas, de umas, digamos, mudar uns caixinhos. Agora, no momento em que eu quero mudar um caixinho, vem logo o tipo da, desculpem a expressão, das energias, o tipo dos sonoros, vem medir com as máquinas se aquilo faz bem para a rua, das seguranças, das mobilidades, não sei o quê, e a casa fica no estado em que estão a maior parte das casas da Baixa. O que é que eu achava interessante, portanto, esta questão da construção e construção é muito importante, está plasmada de uma forma que potencia esta malformação na realidade. A questão das OPGs, que o Presidente Lissá aqui referiu, e também já foi referido pelo Pedro Moutinho, para mim, eu chamar-me-ia mais a oportunidade do projeto, mais do que a oportunidade do plano. Elas chamam-se unidades operativas de planeamento e gestão, simplesmente como são praticadas, não devem ser concretizadas por planos de pormenor ou planos de urbanização, eu diria quase todas de planos de pormenor, o desenho é fundamental. E se há coisa que não existe nesta cultura de PDM e na prática e na gestão deste PDM, é o desenho. Até porque se olharmos para a estrutura técnica municipal, sem desprimor para os técnicos que lá estão, eles próprios sentem uma grande incapacidade para, do ponto de vista disciplinar, intervir na cidade, desenhando a cidade. E depois, esta questão do desenho da cidade tem muito sentido. Não falo de morfologias e tipologias, desses palavrões, mas falo de como é que desenho uma forma de organização da comunidade que vive assim aqui. E se eu não tenho um conceito administrativo para a cidade, ou jurídico ou administrativo, eu não consigo desenhar nada. Porque onde é que isto toca? Toca nos equipamentos de proximidade, nos serviços de proximidade. Se quiserem, no conceito que eu acho que foi provavelmente dado um primeiro passo positivo pela saúde neste momento, quando propõe, a propósito da legislação, que precisa transformar umas áreas em áreas de recuperação, etc., define sete zonas que eu acho que começam, não faço ideia se é isso ou se não é, a aproximar aquilo que é a escala do cotidiano dos habitantes desta cidade. Ao definir um conjunto de sete zonas, cada uma delas inscrita num círculo de 1 km de diâmetro, portanto, 500 metros a partir do centro, para a periferia, tomando um conjunto de bolas, que eu acho que estamos muito próximos da escala da administração do cotidiano. E isso pode ter reflexos mais importantes do ponto de vista do plano de ação municipal. Se pudesse continuar. Obrigado. Cumpro-me saudar a todos os presentes e felicitar a Cantar de Tiveres os seus 10 anos de organismo mas isso aí, respeitar e aplaudir e acompanhar na sua intervenção cívica da nossa cidade. Eu estou aqui a intervir como cidadão atento e interventor, na medida de possível, nas questões da nossa cidade. E para este PDM e para as questões que nós estamos aqui a debater, aquilo que, na minha sensibilidade, estou a ser interessante neste PDM tem a ver com três questões fundamentais que foram ditadas no tempo em que ele foi criado, que nós já vimos aqui, foi um tempo relativamente alargado. E essas três características dos PDMs, eu começava a dizer, a primeira foi fruto de uma tendência que na altura estava muito acima das mesas, que era as densificações e os alargamentos das áreas construídas. Isso estava muito acima da mesa, todos nós lembramos de Portugal, o país em que a capacidade construtiva era largamente sedentária relativamente às nossas necessidades. E um dos primeiros aspectos deste PDM foi precisamente contrariar desta forma essa tendência. E então, o que nós vemos é aquela circunstância dos índices de ocupação da nossa cidade terem sido reduzidos, entendo eu, e muito por causa dessa preocupação que eles tanto têm. Em simultâneo, outra preocupação maioria era generalizada, eram as primeiras e grandes bocadas em zonas históricas e toda a problemática de zonas históricas que isso tanto acontecia, primeiramente em Porto. E aqui no Porto, por arrastamento, nós aqui em Lisboa temos toda a tradição de recuar, portanto não era uma coisa inédita, mas neste PDM essa problemática foi colocada numa bastante grande. Então apareceu toda aquela limitação, os PDMs, aqui se não acontece, aqui no Porto, da zona da área do isto em ligação também com a densificação ou não densificação, ou seja, havia sempre equilíbrios interessantes e inteligentes que se procuravam fazer entre incentivos fiscais, construção, bolsas, entre quem iria intervir na zona histórica versus quem iria ter capacidade de construção no perímetro da área da cidade do Porto. Evidentemente, estamos a falar de planos municipais, então queria minimamente ir a toda a questão do que são fazer planos em áreas confinadas ou no espaço municipal. Todos nós sabemos que é extremamente complexo, confinado, ou não ter a tentação de imediatamente saltar aquela fronteira, não passou este tempo. Mas o que é facto é que a nossa legislação que se impõe, portanto, estamos a ver a nossa cidade espartilhada na nossa circunvalação. Um terceiro ponto que eu também acho interessante de sublinhar, e foi muito inteligente do ponto de vista nesta configuração do plano, portanto, toda a equipe que o fez, depois que o foi adotado, da negociação que este também se fez, são, já aqui todos falamos, das unidades operativas de gestão. Para mim é uma mudança daquilo que era o planeamento clássico para aquilo que é a tendência atual do planeamento. Portanto, o planeamento mais aberto, mais participado, um planeamento de incerteza, um planeamento de insegurança, um planeamento de não desenho absoluto do futuro. E com estas unidades operacionais, nós fazemos, digamos assim, aquilo que também é uma tendência hoje em dia, aliás, nós já se referimos, que é reduzir as áreas de intervenção, portanto as incertezas diminuem, os erros também diminuem de escala e, portanto, passamos para estas unidades operativas de gestão. Isto é, nós temos a cidade consolidada, que havia os primeiros normais de gestão, mas, entretanto, criaram estas unidades operativas, sobretudo na cidade, porque havia apresentação, havia indefinição, havia alguma dúvida. E com todas estas incertezas e mais com as possibilidades de chamar parceiros que viessem a juntar toda a administração municipal, poderiam fazer a consolidação da cidade. Finalmente, como estamos na Carta Aberta, eu não entrava em grande glória na análise deste PDM em tudo o que seja dentro do PDM, à escala do PDM, do que é a estrutura ecológica. Quando nos vou assim como o nosso, não sou muito tentado a levantar bandeiras da estrutura ecológica neste nosso planeamento municipal, mas o que é facto é que tem expressão sempre muito cuidada e aqui muito equivale com isso no desenho, ou seja, em todos os documentos do PDM há sempre muito cuidado naquilo que são os objetos da estrutura ecológica, que o professor já se referiu a um dos direitos. Objeto que não é desprimido, mas que este aparece não como um todo contínuo, mas como um elemento da estrutura ecológica, ela lá aparece, mas tem vindo a ser desenvolvida. Aparece umas ou outras classificações de jardim, aparece necessariamente, a Paraberto já o referiu, na defesa do Parque da Cidade. Falta, e aqui sublinho, e não quero deixar de pôr isto em aberto, mas são finalidades do nosso processo de planeamento, que é toda a ligação desta estrutura ecológica entendida no sentido mais amplo, com toda a área metropolitana, seja para nascente, como lembrar de Valongo, seja para norte, como lembrar todas aquelas zonas de Mindelo, seja para sul, até a Avenida dos Muris, seja todas estas ligações que, de facto, não estão contempladas, porque realmente o nosso processo de planeamento é um processo de planeamento muito espartilhado pelos limites da cidade. E, para que eu fique nesta intervenção. Obrigado.